azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Por ele consegui a vida do povo, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por ele livre estou, segui-lo sempre vou, até seu rosto ver além. Além do céu azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Por ele consegui a vida do povo, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por ele livre estou, segui-lo sempre vou, até seu rosto ver além. Por ele livre estou, segui-lo sempre vou, até seu rosto ver.